0, Goro, 817. Se eu não chamo a torre 108.6. Obrigado, até mais. No reporte baixado travado. O vento variável com 3 nós. Travado agora o 271. 271, variável com 3 nós, 1011, pouso autorizado, pista 190. Ele pouso, 271. 1217, chama agora Recife, 260, alterno 288. 260, 288, aqui. Pode ir. Um da Gol no solo aos 49, vira direita, táxi via Alfa Juliette, portão 7. Direita via Alfa Juliette, portão 7, 1271. No faixa 3, solicito autorização para virada de motor, marcha lenta e velho silêncio. Tem antes gira de motor, esse Juliette Oscar. Obrigado.